152, contato radar, sub manter o nível 330, saída Puka. Na Puka, solicita coordenar com o centro, manter o nível 290 com o final. 290, será coordenado, só um minuto. Na Puka, subindo para o 290, muito grato, 3-1-2-0. Via aciona identificação, chegada a Mari, vê se mantém nível de voo 050, o Aloysio no meio. Xime Recife em frequência 126.85. Alterne 125.45, então 3152. Cliente, chamada Recife 126.85, alterna 125.45, então 3152, muito grato. Autorizado, chama pra emitir táxi. Pode estar na táxi, eu tô 9373. Delta 9363 com 114 a bordo, 340, Altena Guarulhos. Via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio, Índia e Alfa, nessa para decolagem, Delta 9363. Desça para 2.500 pés, Luiz Serra Vitor 368 e após Serra Vitor 366, reporte estabilizado final do ILSX Whisky, boa noite no meio. A linha decola cabeceira 10, vento nos 50 graus, 629. A linha decola, toma 0, tá 9363. É 9363, decola 52, chame controle no 208, bom voo. Autorizado Belém, 380, via Pesulu 41, subida Momo, transição prova, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5120 é o código, 1208 é o controle. 380, Momo prova, decola, primeira curva à esquerda, 5120, 208 é o controle, na 301. Trip 5317, cotejamento correto, chama para puxar bem questionamento. Boa noite, no meio, sou autorizado final do ILS Whisky, chega agora a Torre Salvador, ângulo 86. Autorizado final do Whisky, 28, meia-noite, no meio, obrigado. Comandante 3520, bom dia. Autorização Aracaju, nível 1, 90. TAM 3520, muito bom dia. Tá pronto, cópia? Pronto. Aguarde só mais dois minutinhos que eu vou só confirmar o transponder. Já tá na cópia. Ok, obrigado. Tá na minha escuta? Prossiga. Afirmativo, foi feito uma DLA do plano do senhor e aqui no meu sistema ele só libera com 20 minutos de antecedência. Então eu vou pedir pra senhora aguardar mais 10 minutinhos, tá ok? Que eu já lá, o centro vai pagar o transponder e eu já libero, tá ok? Ah, ok. Você pode me adiantar só a saída? O Caracaju. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol 8 no meia, passando o CAV 372, baixado e travado, sinal ILS Whisky. Gol 18, 16, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 160 graus, 629. Livre pouso, pista 10, confirmando pista seca, boa 8 no meia. Tá praticamente seca. Certo, obrigado. 363, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. Centro Recife, 19363. No 6159, libere a direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 5. Libera direita, Alfa Juliette para o 05 da pista, portão 2159. Então 3520, tá pronto para a cópia? Siga. Autorizado Aracaju, 190, vai prosseguir direto na rota, subida Pucacaju, curva esquerda após a decolagem, 5143 é o código, 1208 é o controle. Ok, autorizado Aracaju, 190, curva esquerda após a decolagem Pucacaju, 5143, 1208, 3520. Correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar, obrigado. 5317 para push acionamento. 5317, está autorizado, chama para início de táxi. Caramba, táxi. 4 a bordo? Ciente, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem.